Hidrografia local e igarapés de Manaus. Nesta aula, baseada no estudo da hidrografia local e dos igarapés, vamos do macro ao micro, dos grandes rios que nos cercam até os pequenos cursos d'água que cortam nossos bairros. 1. O cenário macroeconômico, os rios principais. Manaus ocupa uma posição estratégica global devido à sua localização na confluência de dois gigantes hídricos, o que define não apenas a logística da cidade, mas também o seu clima e as áreas de lazer. Rio Negro. Este gigante banha Manaus ao sul e ao oeste. Existe a possibilidade da banca Consulplan explorar suas características físico-químicas. É um rio de águas pretas, ácidas e com baixíssima carga de sedimentos. Suas margens são caracterizadas por serem de terra firme, o que garante maior estabilidade geológica, sendo o principal eixo de lazer da cidade, como na região da Ponta Negra. Rio Solimões, Amazonas. O Rio Solimões, de águas barrentas e ricas em sedimentos, encontra o Rio Negro bem à frente da nossa cidade. Um detalhe importante para a prova: em território brasileiro, após essa junção, o curso d'água passa a se chamar oficialmente Rio Amazonas. 2. O fenômeno do encontro das águas. Este é um dos temas mais emblemáticos da nossa geografia. O fenômeno ocorre por cerca de 6 quilômetros, onde as águas do Negro e do Solimões correm lado a lado sem se misturar. Existe a possibilidade da banca Consulplan explorar as três razões técnicas para esse fenômeno. Temperatura. O Rio Negro é mais quente, em variando de 28 a 29 graus Celsius, enquanto o Solimões é mais frio, em variando de 22 a 23 graus Celsius. Velocidade. O Solimões é significativamente mais veloz que o Negro. Densidade. O Solimões é mais denso devido à enorme quantidade de sedimentos, barro, que carrega. 3. A rede de igarapés e as bacias urbanas. Os igarapés, termo tupi que significa caminho de canoa, são os pequenos rios de selva que formam a drenagem natural de Manaus. Infelizmente, com o crescimento urbano desordenado, tornaram-se o foco de graves problemas socioambientais. O material destaca três bacias principais que você precisa conhecer. Bacia do São Raimundo, uma das maiores da área urbana, abrigando o igarapé do Mindu. Este é um dos cursos d'água mais extensos e, lamentavelmente, um dos mais poluídos, cortando áreas que vão da Zona Norte até a Zona Centro-Sul. Bacia do Educandos. Localizada na Zona Sul, inclui o igarapé do 40. Essa área é historicamente marcada pela presença de palafitas e tem sido o foco de grandes intervenções estaduais através do PROSAMIN, Programa de Saneamento Integrado. Bacia do Taruma. Situada entre as zonas oeste e norte, ainda preserva trechos com balneários e vegetação, mas sofre com a crescente pressão da expansão imobiliária. 4. Urbanização, degradação e sazonalidade. Existe a possibilidade da banca Consulplan explorar a relação entre o crescimento da cidade e a degradação hídrica. Os principais problemas apontados são: aterramento e canalização. A retificação, retirada das curvas naturais, e o enterramento de igarapés para a construção de ruas reduzem a capacidade de escoamento, gerando alagamentos. Poluição e esgoto. O baixo índice de tratamento de esgoto doméstico faz com que a maioria dos dejetos seja lançada diretamente nos igarapés. Resíduos sólidos. O descarte irregular de lixo obstrui o fluxo das águas, causando transbordamentos imediatos após chuvas rápidas. Ocupações irregulares. A ocupação das margens, que são áreas de preservação permanente, por populações de baixa renda em palafitas, aumenta a vulnerabilidade social. Além disso, Manaus é regida pelo pulso de inundação, a alternância sazonal entre cheias e secas. No inverno amazônico, maio a julho, o Rio Negro atua como uma barreira, represando os igarapés urbanos e causando inundações nas áreas baixas, como o Centro e o Educandos. Já no verão amazônico, setembro a novembro, as secas extremas expõem o lixo acumulado e dificultam a navegação. 5. Glossário técnico para sua prova. Para finalizar, fixem estes termos, pois eles são iscas perfeitas para questões de múltipla escolha. PROSAMIN, programa focado na recuperação de igarapés e retirada de palafitas. Lixiviação, processo de lavagem do solo pelas chuvas, intensificado em margens desmatadas. Eutrofização, processo causado pelo acúmulo de esgoto, matéria orgânica, que reduz o oxigênio na água e mata a vida aquática dos igarapés. Estudem as bacias e os impactos ambientais, pois a preservação desses recursos é parte do cotidiano de segurança e cidadania em nossa Manaus. Bons estudos!